Quando a terra que tu deste, ó Senhor, se achar um morto e o mundo em dor, os anciãos se levantarão em voz de clamor, medindo as distâncias, buscando o amor. Uma bezerra pura, sem jugo e sem dor, no vale áspero, um ritual de temor. Lavarão as mãos em gesto de fé, protestando ao céu: o sangue não é nosso, é de ti, ó Deus. Sê propício, ó Senhor, ao teu povo Israel. Resgataste a vida, ó Deus Emmanuel. Tira o sangue inocente do meio de nós. Faz o que é reto, Senhor, em teu amor. Quando a batalha se erguer e o inimigo atacar, em meio à aflição, tu vens nos salvar. E se entre os prisioneiros uma formosa surgir, que nossos corações em amor possam sentir, mas não a humilhar, não a tratar por mal, pois o amor que nos une é um laço imortal. Se um filho rebelde não escuta o lar, que a voz dos anciãos possa nos guiar. Sê propício, ó Senhor, ao teu povo Israel. Resgataste a vida, ó Deus Emmanuel. Tira o sangue inocente do meio de nós. Faz o que é reto, Senhor, em teu amor. Ó Senhor, teu olhar é nossa redenção. Em cada lágrima ouve a nossa oração. E mesmo no vale onde a dor pode estar, tua mão nos levanta, nos ensina a amar. Sê propício, ó Senhor, ao teu povo Israel. Resgataste a vida, ó Deus Emmanuel. Tira o sangue inocente do meio de nós. Faz o que é reto, Senhor, em teu amor. Em cada passo somos guiados por ti, caminhando em paz até a eternidade. Ó Senhor, renova nosso coração. Em teu amor encontramos a salvação.